Transformação. CFC, sessão Tokusatsu. De escutar. Já estou escutando. Fala galera, estamos começando mais uma edição do CFMC Sessão Tokusatsu. Eu sou o Mac e estão comigo aqui a Dri. Olá! E o Dré. E aí? Hoje no programa a gente vai discutir se Tokusatsu é cinema. O porquê desse tema? Recentemente, aliás, volta e meia, né? No Twitter costuma aparecer um vídeo com plano sequência de Changeman. Aquele plano sequência que mostra, né? Os cinco heróis, né, enfrentando os soldadinhos. Aí vai passando, né, de um pro outro, né, o vermelho, o preto, o azul. Na verdade, toda série Super Sentai, principalmente ali dos anos 80, sempre tem alguns episódios que aparece essa sequência. Eles gostam, né? Porque é uma forma de mostrar os cinco, né? Lutando ao mesmo tempo, né? Eles sempre fazem esse plano sequência, né? Semana mesmo a gente tava vendo aí episódios do Dynaman e teve. Sim, acho que todas dessa época tem. Todas ali. Não sei agora, né? Que não tá em uma mais recente. Mas com certeza ali dos anos 80 e 90 sempre tem. Sim. Recentemente eu não vi nenhuma série da franquia para saber se eles continuam fazendo. Mas acredito que provavelmente. Mas então, né, essa cena aparece e muita gente começa a comentar, né? Aprende aí 1917. Mas, assim, muita gente realmente reconhecendo que a parada é legal. Inclusive, muito cinéfilo, né? Até crítico de cinema. Inclusive, realmente aquele do Chandler é melhor que o de 1917. Sim. Sim, verdade. Isso aí. Muita gente, né? Falando legal, falando maravilhas ali da sequência. Mas às vezes aparecia um comentário assando, né, que o pessoal estava falando ironicamente. E geralmente quem aparecia falando isso geralmente é fã de Tokusatsu, né? Que aí a gente estava pensando, né, que às vezes o próprio fã do gênero rebaixa. Né, minha cara dele? Porque como foi o comentário mesmo? O fã do Tokusatsu parece que é meio complexado, né? Porque exatamente, né? Eu, pelo menos, eu só vi comentário positivo, né? De gente falando do Mizusenne, não sei o quê, a qualidade do plano de sequência e tal. Mas aí, né, tinha comentado lá de fã do Tokusatsu que eu acho que tava achando que o pessoal tava ironizando, né? Que a pessoa falava que. E aí já vem com um papo também que eu acho. Também caído, né? Que eu acho que é típico exatamente de, né, a pessoa que não entende essas questões, digamos assim, mais técnicas, né? Relacionadas a como o Tokusatsu é feito, como o Tokusatsu se inspira em cinema, né? E aí acaba achando que as pessoas estão ironizando, né? E aí vem com papos assim que eu acho super torto, quer dizer que as pessoas estão zoando, né, dizendo que é mal feito, coisa, mas se visse o que é feito hoje, não sei o quê, é muito melhor que os filmes da Marvel, sei que sim, realmente. Você pega aí Tokusatsu aí, mas nossa, dá uns 10 aí, cena de ação, coisa e tal, de muito blockbuster aí. Ah, mas qualquer Ultraman. Qualquer Ultraman mais recente é melhor que filme da Marvel. Sim. Mas vem uma coisa meio boba, né? De tipo, o mais novo agora, né? Porque tem efeitos especiais, não sei o quê. Assim, como se agora tá melhor. Mas, porra. Porque né? Hoje em ali dia no... é CG. Porra, ali nos anos 80, porra, foda pra caramba, cara. E você pode comparar com séries americanas da época, coisa e tal, e porra, não tem nada parecido, né? Não tem nada nesse nível assim de ação, né? De direção mesmo, né? Que, como eu tava falando, tem muita coisa assim emprestada de linguagem cinematográfica, né? Mas é aquele negócio, né? O fã de tokusatsu típico, que só consome tokusatsu, geralmente ele não se liga muito nessas coisas, né? Ele se liga nas lutinhas em si, na história e tal, mas não necessariamente nesses elementos assim, né? De porra, como o episódio é dirigido, né? As pessoas que realmente, né? A galera que curte cinema que acaba apreciando mais, né? Como foi o caso desse vídeo que viralizou, né? Eu não vi ninguém falando mal, assim. Então, pra mim, eu acho que a pessoa entendeu os elogios como ironia, né? Pois é. Eu vi, inclusive, gente falando, né, que gente que falava que o suit do Azul nem pega nos soldados, nem nada. E aí o cara tava falando, poxa, como se o... essas séries precisassem de realismo. O que conta ali, na verdade, é todo espetáculo, toda a beleza ali do... É uma coreografia, né? Então é muito comum, né? Quando eles fazem isso, você tá vendo ali que não tá encostando. E a intenção não é parecer, não é você achar que encostou, não. A intenção é criar aquela coreografia. Sim. Então, é criar um efeito ali. Sim. Não precisa necessariamente acertar de forma realista lá no inimigo. E realmente exatamente. Que não é diferente de alguns filmes aí que você vê, filmes de ação, filmes de pancada, que também o objetivo é o espetáculo, né? Não há essa cobrança de realismo, é uma coisa que vem na cabeça desse pessoal de agora. É uma coisa recente. É uma coisa recente. O Tokusatsu e vários exemplos de movimentos, né, do cinema aí na história não tinha essa preocupação. Então isso não é um motivo para dizer que não é cinema. É uma das coisas mais legais assim, do Tokusatsu, que é, inclusive, né, vendo séries mais novas, né, que a gente viu aí, Ultras e tal, a gente vê que não mudou, né? Eles continuam realmente, né, nessa coisa, é fantasioso mesmo, se assume como uma coisa fantasiosa, que não segue uma lógica, né, do mundo real. Então isso é uma das coisas mais bacanas, né? Porque, por exemplo, cinema hollywoodiano perdeu isso bastante, né? Você vê, assim, filme de super-herói e, né, com personagens super-poderosos e tal, mas você não vê ninguém fazendo nada incrível, né? Tipo, você pega qualquer filme do Jack Chan, né, esses filmes indianos, né, ou qualquer tokusatsu, aí você vai ver os personagens fazendo coisas muito mais impressionantes, né? E aí os filmes não ficam tão divertidos quanto esses, quanto os próprios filmes. Eu sempre lembro. Antes, por exemplo. Pode falar. Não, não, é só isso mesmo por enquanto. Pode falar. Não, posso concluir. Tá, então. Pô, eu sempre digo, né, que que o Tim Roth, no filme O Incrível Hulk, usou o soro do super soldado melhor do que o Capitão América depois nos filmes. É verdade. Porque ali nas cenas de ação quase ainda tinha uma criatividade maior em como né, o poder sobre-humano do personagem ia ser usado. Depois os filmes do Capitão América, né, todas as aparições lá em Vingadores, até tão sem graça. E quase não tem nada assim digno de nota, parece um cara comum. É, o Capitão América luta como Batman. Sim. Eu noto também nesse comentário, né, que aí a pessoa vem fazer que o mais novo, né, que o fã de Tokusatsu também tem esse problema, que, poxa, no cinema, né, é diferente. Você vê o cinéfilo, né, a pessoa que é cinéfila mesmo, nossa, ela assiste filmes de toda a época. Sabe que, poxa, toda época é diferente, tem seus efeitos, seu modo de filmar. O filme antigo é clássico, né? Poxa, é chamado de clássico. Agora, no Tokusatsu, tem uma galerinha aí que, é série velha. Ai, os efeitos todos, tipo, a pessoa não consegue ver um Lion Man, porque... Ai, é um leão tosco, não sei o que, a pelúcia, blá blá blá. Pô, série foda pra caramba, né? História foda, foda, coisa e tal. E, não, mas a pessoa tem, né, esse grande empecilho que, ai, os efeitos, as fantasias não são como os de hoje em dia. O Lion Man mesmo era cinema puro, que você pega a série do Lion Man branco, é filme de samurai. Você pega a série do Lion Man laranja, é Western Spaghetti. Sim, você vê muito aquela coisa do cinema japonês, Shambhala, né, do cinema de espada, e do oeste também, até a trilha sonora, pô. É Sim, né? totalmente cinema, principalmente esses dois gêneros, samurai e os filmes de western, principalmente os italianos. Você vê essa influência aí. Eu acho justamente bacana assistir de todas as épocas, né? Porque você exatamente é legal acompanhar essa evolução, né? Das fantasias mesmo, né? Tipo, você pegar lá o Kamen Rider, lá original, né? Aquelas roupinhas mais simples, né? Os fantasias dos monstros, né? Bem mais simples e tal. Aí você pular ali pro, né, o Kamen Rider Black mesmo, né? Como é que é a diferença enorme, né, para as fantasias e tal, e aí comparar com os de hoje também, com essas mudanças de design, de materiais utilizados, né? O uso de animatrônicos, depois de CG. Tudo isso eles vão como é que vai ficando mais detalhado, né, as roupas e tal. E isso, pô, eu acho bacana de acompanhar, mas para uma galera vira empecilho, assim, para não assistir o negócio, para não aproveitar, porque você é a coisa mais importante, né? Fantasias são extremamente bem feitas, ou não, é uma besteira. Também tem os caras mais velhos que, hoje tá muito carnavalesco, muito Ah, é, tem isso também, CG. né? É uma galera igualmente chata pra caralho. É, tem sempre saudosista. Na época que era melhor. Porque exatamente, né? Ali a partir de 2000, né, eles passaram a usar mais CG, né? Não tem aquelas explosões, né? Coisa que aí, claro, né, assim, por um lado, pô, eu achava muito foda ali nos anos 80, 90. Mas, pô, tem a questão de segurança também, que obviamente é bem mais seguro agora pros dublês do que ali nos anos 80, 90, cara. Ia lá pra pedreira da Suécia pro dia tudo. Pessoal se queimado. Pessoal saía queimado. E de qualquer forma, né, as séries atuais continuam tendo boa ação, com boa coreografia de luta. Então, é só uma questão de diferença. E a questão dos designers carnavalescos, eu acho uma bobagem, né? Porque, assim, todas essas séries, elas são feitas também para ser bonequinho, desde lá dos primórdios lá. E sai agora, cada vez mais eles fazem, né, as paradas com cara de brinquedo, né? Tipo, a criança vai lá na loja comprar, ela compra a mesma coisa que o herói usa, né? Porque a do herói na série já aparece de brinquedo. E assim, e aí faz parte também desse visual, assim, né? Desse mundo lúdico e tal, que os sobrepassos vivem, assim, eu não vejo problema, mas. Tem sempre essa galera que acha que, né, tudo que é mais sombrio, tudo que é melhor, né? Aí não pode ser colorido. E é natural que haja uma evolução, né? Nada vai continuar sempre a mesma coisa. A gente mesmo vendo ali as séries dos anos 70, você nota que nos anos 80 já mudou coisa pra caramba. A edição é mais rápida, né, os cortes, toca mais música. Eu acho muito engraçado, assim, que essa galera saudosista, né, que muito ali que assistiu. E aí você vê, inclusive, que exatamente isso aí que o Marcos falou, né, que era, né, menos rápido, os cortes, tudo, depois fica mais rápido. Você vê que acompanha a evolução do mesmo jeito que o cinema. Sim. O cinema também, no corte das décadas, é exatamente isso. Anos 80 é aquela coisa mais videoclipada, música, né? Muita música cantada mesmo, entrando, que antes era mais instrumental. Tinha algumas, né, músicas, geralmente tinha uma, duas lá cantada, com exceção de musicais, obviamente. Mas depois, a partir dos anos 80, que começa a entrar mais ainda a trilha sonora cantada. E esses cortes rápidos, bem videoclipe, né? Aí que vem MTV, essas coisas, vem o cinema. Aí você vê que o Tokusatsu também é a mesma evolução. E você também tem nos filmes, né, aquelas trilhas que se destacam muito. Principalmente nos filmes de aventura, né? Que hoje em dia você quase não tem, mas naquela época você tem, assim, a música do Indiana Jones, a música do Robocop, a música do Batman, né? É verdade, e hoje em dia não tem nenhuma mais que fica, pô, essa é a trilha sonora do filme e tal. E você notava que acontecia a mesma coisa nos tokusatsu. Tinha uma, ali nos anos 80, tem umas trilhas, né, assim, que toca o tempo todo, que fica super marcante, né? Do Jaspion, do Kamen Rider Black, né, com aqueles teminha voltado ali para o terror. E isso é uma coisa que muda no Tokusatsu de hoje. A trilha do Tokusatsu de hoje também não é mais, assim, tão marcante. Né? Isso quer dizer, são coisas de época mesmo. Sim, como eu tava falando, o pessoal, né, que assistia mais ali nos 80, 90 e tal, fica falando, né, que o Tokusatsu mudou, hoje em dia isso, hoje em dia aquilo. Mas exatamente, a cada década dava um salto, assim, de diferença, né? De você pegar ali dos anos 60 para os anos 80, aí depois ali pular. Aí nos anos 90 já muda umas coisas, mas aí você pular ali para 2000 e tal, aí muda pra caramba. Aí de 2000 ali para a década de 2010, coisa também já mudou pra caramba, então assim. de década em década vai mudando, acrescentando coisas na linguagem, né? Direção e tal, vai mudando, né? Porque, claro, tudo é produto de uma época, né? Então, óbvio que vai sofrer influências, tanto o cinema, como o tocar, como música e tudo mais, vai sofrer influências ali da época em que está sendo feita, né? Então, é muita bobagem, assim, se apegar e ficar, ai, não assisto. Porque é as coisas, né? A galera que fala isso, né? A galera saudosista, geralmente nem chega a assistir as séries mais novas, né? Ah, e assim, as cenas e tal, já torce o nariz e não vai dar nenhuma chance. Ah, exatamente. Igual a galera mais nova não chega a ver o antigo. É, exatamente. E fica nisso. Vê lá o Lion Man, a pelúcia lá surrada, já torce o nariz, não chega nem a assistir. E essa coisa, o Tokusatsu ele muda muito, que você pega ali dos anos 80, é totalmente mais dos anos 70, sabe? Você pega ali o Gavan, já é diferente do Kamen Rider. Assim como agora, né, o Kamen Rider que a gente está assistindo é o Kamen Rider W. E ele já é totalmente diferente do Kamen Rider Kuga e do Agito. Que o Kuga e o Agito era menos ação e mais investigação. É, bastante influenciadas, assim, aquelas séries americanas, tipo CSI, Arquivo X, bastante influente dessas séries. Agora, você pega o W, tem uma influência maior de anime e do Tokusatsu ali dos anos 80, porque tem mais ação. Ah, tem mais ação, monstro do dia, assim, mas... Tem ali uma trama principal, mas não é tão... Fica ação o tempo todo nisso, tem mais, bem mais ação, né? A ação não fica concentrada em uma única parte do episódio. Isso acontece com o Kuga e o Agito. Agora você já pega o Builds, é muito mais frenético. Que é a diferença das séries dos anos 80 para as séries dos anos 70. Que as dos anos 80 são muito mais frenéticas. Ali, meu, né? A gente terminou de ver o Jack, né? Que é dos anos 70. O Jack, assim, meio lentinho, né? Tal, até ação, coisa. Aí a gente começou a ver o Dynaman, né, que é a série de 1983, né, vem depois do Google Five. Aí já é aquele ritmo frenético dos anos 80, você pega o primeiro episódio, já é todo mundo correndo igual um louco. Eles levam a série, o título do nome da série, né, que é Dynaman, né, mas realmente é muito tiro, porrada em ponta. Então é isso, de época assim, as coisas vão mudando. Poxa, eu acho até assim, né? Porra, o cara que... Ai, porra, só assisto as séries antigas. Ai, eu só assisto as séries novas. Ah, porra, cara. Aí pra mim não é gostar tanto de Tokusatsu, você sabe? Porque quando você gosta de uma coisa, você mergulha mesmo, sabe? É tipo, pô, eu gosto de cinema, então eu gosto de ver filmes de todas as épocas, ver como eram feitos, tenho curiosidade, sabe? Porra, é muito legal você ver Lion Man e aqueles caras lá com aquelas roupas lá de porco, assim, montando a cavalo. Porra, e montando bem. Que no cinema também tem, né, essa galera... Também, né? Galera mais nova que não vê filme antigo. Que só vê filme a partir de 1995. Sim. E aí tem saudosista também, chato pra caramba, que fica o tempo todo falando que, sabe, parece que não se faz mais filme bom, né? Eu até entendo as críticas aí a Hollywood e tal, né? Mas tem uma galera também que fica aí. Até que não tem mais filme bom, estamos feitos aí. A galera viaja. Ainda tem filme bom, sim. Tem. Tem sim. É, igual... que a gente tem agora é uma crise nos blockbusters, né? Isso. Hollywoodiano. Mas, é igual... agora assim, o cinema continua produzindo ótimos filmes. É. Até porque, pô, centenas de filmes que saem, milhares de filmes. É igual fã de música também, que você vai... Se você for em alguns vídeos do YouTube de algumas artistas aí de MPB, rock nacional, na parte de comentários são sempre os mesmos. Não se faz mais... Não tem mais artista. Não tem mais artista assim, não se faz mais música como essa. Pô, pode não ter fazendo sucesso, né? Até porque... É a mesma coisa também, a cada ano, a cada década, as coisas mudam, né? Aquilo que está no mercado, né, fazendo sucesso, pode não ser o que você gosta, mas não quer dizer que não tem ninguém produzindo outras coisas, né? Outras músicas. Talvez o problema esteja em você, que não vá atrás de ouvir outras coisas além do que está ali no, sei lá, no top 50 do Spotify e tal. Aí fica bitolado, só ouve o de 10, 20 anos atrás. Bom, mas voltando aqui no Tokusatsu, né? O Tokusatsu não tem nada parecido no Ocidente. Não é à toa que até o Stan Lee, né, se apaixonou quando assistiu, né? Que, por exemplo, ele preferia o Homem-Aranha japonês do que o seriado americano. Acho que realmente tem vários pontos ali. Nem é assim, uma das minhas séries favoritas, nem nada, mas tem várias coisas ali que é infinitamente melhor do que a versão americana. Né? Especialmente a parte de ação, né? E as fantasias também. As sequências do dublê do Homem-Aranha na versão americana são patéticas. Sim. Pô, o dublê japonês, ele fazia umas acrobacias, tentava copiar umas poses das revistas, né? Então, e, né, eles botavam o cara lá pra se pendurar no express mesmo, pra, né, fazer umas piruetas, fazer uns negócios lá pra, né, tentar... na medida do possível, reproduzir, né, o movimento da ação e tal lá do Homem-Aranha, das HQs, né? E aí o uniforme também é bem mais bonitinho, bem mais bem feito lá do que o americano. E aí as séries, você pensa assim, pô, elas eram feitas para TV, eram para o público infantil. E você via nelas um nível de ação que, por exemplo, você não vê em seriados americanos. E quando eu falo seriados americanos, eu falo não de seriados infantis, mas ali aqueles seriados mesmo assim que a gente via na sessão Aventura nos anos 80. Não tinha esse nível de ação, né? Geralmente o protagonista resolvia a situação com um soco, derrubava o bandido no final com um soco. Aqui, no máximo, a perseguiçãozinha assim, de carro, bem de leve e tal. Né? Não tem luta, né? Como se fosse clássico e tal, mas realmente. Ai. Acrobacias, explosões. É. Aí não foi à toa que ali nos anos 80, quando eles chegaram aqui nessa nova geração aqui no Brasil, porque a gente não pegou ali a fase dos Ultra, que foi, pô, foi lá na Tupi, não existia nem mais Tupi na época. Ali, a primeira série que a gente ainda pegou mais antiga foi o Spectreman, que estava sendo reprisado no SBT. E já era diferente, né? Porque a gente é acostumado ali aos desenhos animados ali do He-Man, Thundercats. Aí assisti Spectreman e, tipo, poxa, tinha uns episódios que era quase um filme de terror. É, eu lembro até que a primeira vez que a gente viu, a gente acho que era um sábado à tarde, a gente tava esperando alguma coisa que ia passar. E aí começou o espectro, né? E aí houve um estranhamento, assim, a gente nunca tinha visto. E aí depois a gente começou a ver. É, aí... E aí era isso, né? Os episódios que na época a gente achou bem assustador e tal. Sim, é. Que os anos 70 também tinha isso, né? Umas histórias assim que pregavam um susto mesmo. Umas sim, histórias também... bem dramáticas. Sim, era o... Sim, o também tem essa diferença. O Tokusatsu dos anos 70 pegava mais pesado que o Tokusatsu lá nos anos 80. É, e o Tokusatsu no geral, né? Já tem assim um. Ah, um nível assim de complexidade, né? Em termos de. Ah, de como desenvolve personagem, coisa e tal. É bem maior do que, por exemplo, desenhos americanos da época e tal. Eles trabalham ali. Você vê ali numa, numa única série, né? Você às vezes pode ter episódios mais aventurescos, pode ter episódios com mais toques de humor e pode ter também episódios mais dramáticos. Sim. É o caso do Spectrum mesmo, tem episódios bem, bem pesados. Pô, demais. Logo no começo tem o exílio do Spectrum, que os dominantes mandam ele matar uma família que o Dr. Gore tinha botado para espalhar um vírus na humanidade. Aí ele se recusa, aí os dominantes castigam ele, exilando ele. Eram histórias assim, altamente dramáticas que você não estava acostumado a assistir em desenho americano. E aí tinha um nível ali de violência, de filme de terror, tipo o episódio do vampiro mesmo. Coisas assim que você não via na produção do Ocidente. As produções, né, japonesas, mesmo sendo um infanto juvenil, né, ao contrário ali do, das produções americanas ali dos anos 80, eles não se importavam assim de... Ah, de tocar em temas como morte, mas tal, que é uma coisa que, por exemplo, nos desenhos ali da época eu não podia ter. E aí, né, logo depois a gente descobriu, né, o Jaspion e o Changeman na Manchete, faziam muito sucesso na época. E foi a hora que a gente abandonou os desenhos animados e só queria saber de Tokusatsu, né? E aí tinha Jaspion, Changeman, Flashman, Jiraiya, Lion Man, depois vieram Cybercop, Giban. Porque era um negócio totalmente diferente de qualquer coisa que a gente tivesse assistido, né? Então, sim. E é muito cativante mesmo. Porque pô, a gente continua assistindo até hoje. É, já mudou em relação ao Spectrum. Que antes a gente via o Spectrum. O Spectrum, na verdade, era de 1971. E ainda estava passando, e estava passando ali no SBT. Aí, de repente, chegou ali o Jaspion, que já era, né, mais recente, ainda era de 1900, originalmente de 1985. Aí, porra, cara, você olhava aquilo ali, poxa, tinha o Jaspion, aí ainda tinha o Satangos, o Magaren, o Dairon, que era um Transformer live action. E aquele ritmo frenético, aquelas músicas empolgantes. Ah, tô certo, pô, extremamente ativante, né, com tudo isso. E olha que quando a gente começou a assistir, eu tinha uns 2, 3 anos, eu nem sei como eu acompanhava essas séries, né, que elas não são pra criança, né, elas não são pra criança tão pequena, né, mas eu adorava, só queria saber de ver já. É. E, poxa, e depois a gente revê, e elas continuam funcionando, porque tem essas questões das histórias, Mas também é bonito que tem a questão também da direção, sabe? Das cenas de ação. Você vê umas coreografias. Aparece assim muito plano sequência de Changeman, assim no Twitter, assim, mas porra, se aparecesse uns desastres, a galera ia pirar. Porque até os episódios aspas que tem umas sequências muito bacanas, aquela que ele tá lutando em cima com os soldados, aparece um embaixo, aí ele atira e acerta o cara aqui embaixo. Ou ali no primeiro episódio com os ninjas espaciais também tem um plano sequência, ele atirando com a pistola nos ninjas, os ninjas atirando também. E aí é fantástico aquilo. Se aquilo aparecesse ali na internet também, o pessoal ia pirar também. Tem muita coisa mesmo no cinema, assim, as séries são, no geral, assim, muito bem dirigidas, assim, é muito diferente de você ver, comparar, né, com produções americanas da época e tal, assim, tem toda uma coisa mesmo de cinema, né, uma construção, assim, de cenas de cinema, né, essas cenas com plano sequência. Enquadramentos, né, diferentes, né? Uma das coisas que eu gosto mesmo é sempre que essas séries vão filmar, né, monstro, robô gigante, eles sempre procuram ângulos, né, para parecer que é gigante de fato, né? Então sempre tem aquela coisa de filmar de baixo, né, ou então pelas costas, né, para mostrar alguém, né, alguma pessoa lá embaixo e tal, sempre para dar essa usando, né, a perspectiva, né, para criar esses efeitos e tal, é. Você pega, por exemplo, o Giban, que é até assim um. Tô com certeza que eu tenho uma simpatia e tal, mas que tem uns problemas ali, principalmente nos últimos episódios. Mas o Giban, ela é uma das séries que tem uma parte muito boa de ação, começando com as encenações ali do próprio Giban, que, por exemplo, são melhores do que o Robocop do José Padilha. O Giban é a melhor versão de Robocop que Sim, tem, mãe. fora o Robocop original. É muito boa as aparições do Giban, quando eles botam aquelas cenas lá que o Giban atravessa paredes ou aparece pela primeira vez cheio de pose ali diante do Baiolon. É outra coisa que chama Episódio atenção. mesmo, primeiro episódio mesmo que ele aparece, né? E só no final que se transforma, tá? Que vai para a forma humana. É, o E é primeiro muito bom episódio é a basicamente ação só ação. do ação. E é, pô, é muito mais empolgante do que qualquer filme de super-herói aí que sai hoje, pô. Sim. Acho que o Tokusatsu mais medíocre assim que tiver, ainda assim vai ter boas cenas de ação. Sim. Ah, eu tiro, por exemplo, o Kamen Rider Black Ace. Eu não gosto, tá? O Kamen Rider Black Ace é bem ruim, mas, por exemplo, eu gosto do segundo episódio lá que tem o robô monstro Kubrickan. Acho legal. Falar em cinema, né? Uma homenagem ao Kubrick. O próprio Soul Brain mesmo, né? A continuação de um Inspector. Tem um monte de episódio ruim, mas tem lá os episódios que são maneiros, tanto em trama quanto, né, episódios como o próprio com o Junichi Aruta mesmo, né, com o Magari. Sim. Pô, então, assim, mesmo aqueles que têm histórias bem ruins, né, porque tem umas histórias lá que, né, que eram muito ruins, mas, pô, mesmo assim tem boas tramas. E Pô, mesmo as sou. histórias ruins, algumas, né, dava para rir, né, parecia aquela história também do filme ruim que fica bom, porque você acabava rindo. Certo. Pô, o Soul Brain mesmo, aquele robô do Soul Brain, ele é pouco carismático, aparece pouco, Pô, leva uns 12 episódios ali pro robô ter uma história dedicada pra ele e a história que. E exatamente a história com ele é uma das melhores do seriado. Ah, sim. Acho que foi a segunda que eu gostei, porque levou um tempo aí veio essa que teve a participação do Zunichi Aruta e depois essa. E aquele negócio também, o Soul Brain, assim. Eu gosto mais do Inspecto, mas o Soul Brain já tem um visual mais legal. Sim, é isso que eu ia falar, né? Que ele tem um visual foda, esse robô mesmo, não, sou 12, né? É. Pô, é foda, assim, o design e tal, né? Então, assim, mesmo nessas séries, né, mais fracas, né? Não tão boas assim, ainda assim você vai encontrar coisas muito legais, assim, nessa parte de ação, da direção e dessa parte de design, né? O Giban mesmo tem um episódio, o Inseto Nocivo, que é um episódio super simples, mas que se tornou um dos meus preferidos, porque, pô, o diretor estava muito inspirado nesse episódio, que tem uns enquadramentos diferentes lá, que deixa o episódio maneiro, tipo, chega os sequestradores na casa da menina e o cara filma a menina pelos óculos do cara. Quer dizer, você não vê isso muito em uma produção infantil. Ah, pô, Tokusatsu tem muitos momentos, né? Absolutos mesmo, né? Sim, tem um momento que os caras chegam aí, hoje eu vou fazer cinema. É, mas a coisa Pô, ali dessa. no Jaspion mesmo, no episódio do Gamma Dorash, que tem aquele momento Cidade dos Amaldiçoados, que Pô, o não, pessoal entra, toca uma pessoal. musiquinha sinistra, o Sim. pessoal entra na fumaça e sai com cabelos brancos. Sim, eu me cagava disso quando era criança. Pô, muito foda. E é como você falou mesmo, né? O sucesso empresta muito dessa linguagem de cinema, né? E realmente dá pra entender porque quando a gente vê a origem, né, do Tokusatsu, né? Que eu tava vendo, né? As principais, né, produtoras do Tokusatsu, né? A gente tem a Toho, né, que vem do cinema mesmo, né? Ela fez alguns Tokusatsu, né, pra TV aí mesmo, né? Mas é principalmente uma produtora de cinema, né? Mas aí é legal que a Toho, ela foi inicialmente uma companhia de teatro kabuki, né? Que é outra coisa que o Tokusatsu traz muito, né? Essa coisa das ilusões, né? De abraçar também o fantasioso, né? Também tem muito a ver. E aí a Toei, né, e a Tsuburaya vieram aí, eram estúdios primordialmente estúdios de cinema, né? Que quando chegou aí a TV, passaram a produzir também para a TV, né? Tsuburaya, inclusive, claro, né, criado aí pelo Eiji Tsuburaya, que era responsável aí pelos efeitos especiais do Godzilla. E aí, claro, né, levou para a TV tudo isso, né, chega ali os Ultras, né, só para contextualizar para os ouvintes, caso não sejam entendidos no Tokusatsu, mas Tsuburaya é responsável aí pelos Ultras, né, Toei aí do Jaspion, Kamen Rider, né? São Super Sentais e tal, né? Aí você dá para perceber bastante, né? Essa origem mesmo essa influência Sim. de cinema. Pô, a Toho com o Godzilla mesmo chegou aí que o Godzilla mais recente ganhou o Oscar de efeitos especiais, É o um longo Minus One. caminho, né? É, Um longo caminho do Godzilla para o reconhecimento no mainstream assim do Ocidente, né? Realmente. E foi um baita fenômeno de bilheteria lá nos Estados Unidos, que é muito raro, né, o filme estrangeiro dominar a bilheteria lá nos Estados Unidos. E aí foi tão, tão forte lá que eles não puderam ignorar no Oscar, né? Acabou ganhando. Inclusive mostrando que os filmes hollywoodianos é tudo lavagem de dinheiro, né? Porque o Godzilla é muito mais barato do que as produções. Muito mais melhor. Mas aí falando aí do teatro, acabou que sim, né? Além de cinema, assim, o Tokusatsu tem muito de teatro. É bem legal você pegar essa coisa assim da origem, né? Porque realmente explica muito de como é a linguagem do Tokusatsu, né? Realmente, é uma mistura de cinema com teatro kabuki, né? O Tokusatsu também costuma usar muito folclores, o folclore, né? Folclore japonês ali, as lendas. Então você vê muito ali no Ultraman Tarô, que tem canções, tem as lendas, né? Tem as histórias baseadas nessas canções, nessas lendas. Aí Patrini também tem muita coisa. Mas, assim, tem coisas assim que você nem assiste a série. Aí, claro, por você ser do Ocidente, não estar inteirado da história japonesa, você nem conhece. Então, e às vezes é que recentemente mesmo vimos um filme do Akira Kurosawa, Os Homens que Pisaram na Cauda do Tigre, né, que é o título em português. E aí um dos personagens começa a citar uma lenda sobre um tal de Benkei. E aí na hora eu me lembrei do Benkei do terceiro episódio do Metalder. E aí eu fui pesquisar a história, né, a lenda. E aí ele vira um monge. E termina, né, morto com um monte de flecha disparada pelos inimigos. E é exatamente no episódio 13 que o Benkei volta a aparecer. Ele passou a ser monstro para espiar os pecadores e ele morre assim também, imóvel, com as flechas. Aí é legal que tem coisa assim que você nem imagina que tem que os roteiristas têm uma base ali baseada em alguma lenda japonesa. Acho muito legal quando eles usam isso. Isso também é... Patrini, cala a boca. Isso também com certeza parte dessa herança aí do teatro no kabuki também, né? Tipo, folclore japonês. É. O Marte falou isso, eu até lembrei também, que também foi um descobri um bom tempo depois de assistir, é o Jiraiya também. O Jiraiya, obviamente, né, tem várias lendas japonesas ali, porque tem o Império Ninja, né, e vários daqueles ninjas são baseados em algumas histórias, algumas lendas. Aí, por exemplo, depois, assistindo aquele filme do Jack Chan, né, aquele filme feito em Hong Kong, do Punho Bêbado, né, que é baseado numa lenda dos samurais, né, que eu não lembro agora se eram 8 ou 7, que eram adeptos dessa técnica, né, que tinha essa coisa de beber o sake e tudo mais. Aí tinha um punho bêbado que era tipo um golpe torpente, né, igual o do Kanin Dragon no Kanin Dragon, o nome que recebeu aqui, né, lá no Jiraiya, que era exatamente o ninja bêbado, né, que vinha de Hong Kong, ou tomava sake e tudo mais. Acho que é no segundo episódio que o velho chega a falar o nome original dele. Isso, é algo tipo Ryukyu, algo assim. É, aí depois de que vira Kanin Dragon no episódio que ele aparece. Isso, é... Porque aqui era assim, né? Bêbado e Kanin Dragon, aí tinha o que da África, que era Junin Macumba. Pior que Junin Macumba é o nome original mesmo. Ah, tá. Eu assisti em japonês. Ah. É, aí é, esse, ele tinha esse golpe torpente que era exatamente inspirado nisso, né? Nessa lenda do samurais bêbados. Então ele fazia muito esse trabalho de pesquisa depois, mesmo. Depois no Die Ranger, né? Que também tem, né, cada integrante da equipe tem, né, uma luta ali, uma vertente do Kung Fu, eles usam lente, né, o amarelo, né? Como o cilindro adulto. Sim, é a mesma técnica. Que o Die Ranger, ele se baseia nas artes marciais chinesas, né? Que é a mesma ideia ali do Canin Dragão no Jiraiya. E aí o Jiraiya tem a própria lenda do Jiraiya, né? Mesmo, né? Que dentro da própria série tem um episódio que eles mencionam. Sim, é. Tem. Tem até a história lá que mostra um templo lá que com certeza existe mesmo naquela região, que tem aquele sapo e tal, que é o símbolo dele. É, que é a história lá do garoto Jiraiya que andava em cima de um sapo. E aí o episódio termina com ele fazendo uma pose em cima do... da estátua do sapo. Mais uma vez, absoluto. É. Sim, essa cena é totalmente absoluto cinema, porque nessa cena ele acerta o golpe da espada no ninja da vez, né? O Sai Ninjumar num lugar, o Sai Ninjumar cai em outro e ele já aparece em cima dessa estátua com a galera aplaudindo. Cara, tem muito isso também, assim. É simplesmente pra criar, né? Desenho, né? Essa construção da cena, eles, né, abrem mão assim, dessa lógica, né, e tal, e coisa mesmo. Sim. Ali a partir dos anos 80 também eles passam a trazer um pouco de influências de anime, né? Sim. Ali nos anos 70 você via, por exemplo, as organizações do mal, geralmente era só um cara velho, que era o líder, e os soldados. Era sempre um velho, ou então alguém com uma fantasia bem bizarra, assim, Aí ali nos anos 80 você já tem vilões assim que parece saído de um anime, sabe? Mulheres bonitas assim como a Rames, Nef, caras assim como Kaura, ou o próprio Magara. Pessoas como Kaura, Magara, a Rames, já parece saído direto de um anime, de um mangá, né? O visual é bem anime. É, e hoje em dia, os mais novos ainda mais. Tudo mais bem-humorado, mais frenético ainda. Sim. É, você vê que, né, os protagonistas ganharam mais senso de humor, né, mais caras mesmo, protagonistas de anime. E muita coisa na linguagem, tipo, você tendo o W agora, uma personagem que anda com um tamanquinho que ela usa pra bater no protagonista, né, quando ele faz alguma merda. É, eu tava inclusive pensando que o Jaspion estava à frente do seu tempo. Que se o Jaspion fosse feito hoje em dia, ele e a Anri não teriam mudado como aconteceu na série, né? Que ali por volta ali do episódio 15 pra frente, eles ficam um pouco mais parecidos com o que eram os policiais do espaço antes, né? As duplas dos policiais do espaço. Não ficam assim tão sérios assim, por causa do carisma ali da Kiyomi e do Kurosaki, que são mais cômicos. É, ambos têm ali um time cômico, né? Eles vêm exatamente. Com certeza foram escolhidos para os papéis por causa da. Por conta da experiência com comédia que eles já tinham, né, nos personagens anteriores. Só que aí, né, não foi muito bem recebido pelo público, né? Aquela coisa, o Jasper um bobão lá, a Ani era toda grosseirona, né? Então, que é muito parecido com exatamente o W, né? Os personagens do W, às vezes, me lembra bastante nessa, né, relação, assim, meio... Né, que ele faz um gesteiro, a menina toda... Né? Sim. Marretinha, tá? Ficam brigando, tá? Aí eu já acho pra fazer isso. Só que aí na época o pessoal tava acostumado assim com aqueles heróis mais típicos, né? As mocinhas bem comportadas, né? E o herói mais sério e tal. Aí não foi muito bem aceito, né? Tiveram que dar uma maneirada lá na comédia. É, que hoje você vê que as séries mais atuais não tem esse problema. Você vê aí o W, o Build, os personagens se comportando, assim, às vezes, de uma forma cartunesca, que era exatamente como os Aspen fazia ali no início. Falando assim, negócio de cartoon, às vezes você via, assim, umas coisas diferentes do Kusatsu, né? Eu mesmo, né, eu tô revendo ali as séries do... Os Aspos, do Giban, do Jiraiya, do Kamen Rider Black no Mercado Livre, né? Que o Kamen Rider tá em HD mesmo. Agora os Aspos, o Jiraiya e o Giban receberam um upscale, né? Um tratamento de imagem que dos Aspos e do Giban ficou muito bom. Aí eu tô revendo e aí você pega o episódio Caçor Quimia do Giban e tem uma cena, né, que ele luta com aqueles soldados ali do Bailon e o diretor usa algo assim totalmente cartoon, né? O Giban joga um soldado na parede, aí fica quebra a parede, fica o formato desse soldado na parede, acerta um balde na cabeça de... soldado, aí esse soldado fica batendo lá rapidinho, igual em desenho animado também, que é uma coisa assim que não acontece em todos os episódios. Você vê assim como cada episódio coisa assim, pode acontecer alguma coisa diferente. É, porque ali o diretor ali tal resolveu pegar essas diferentes de cartoon, né? Aproveitar a temática, né, do episódio e tal, e pegar essa inspiração em cartoon. É. Então. Que recentemente também, né, eu coloquei, né, no Twitter há um tempo atrás que eu tava dizendo que eu fiz o inverso do rapaz lá do Entreplanos. Que ele, quando era garoto, ele assistia Power Rangers. Aí agora que ele começou a assistir alguns tokusatsu. E já eu, né, mais novo, eu não dei a mínima atenção para Power Ranger. E agora, né, tá ali, né, a primeira fase no YouTube. Aí eu resolvi assistir, né, a primeira temporada toda. E aí eu percebi, né, por que eu nunca gostei de Power Rangers, né? Porque, pô, assim, cara, tirando a parte japonesa, né, a parte ali do G-Range, pô, essa parte americana é muito sem graça. É, pô, eles conversando, assim, não tem aqueles enquadramentos que você costuma ver em Tokusatsu, parece enquadramento de sitcom. Eles conversando ali na lançonete do N, parece os Friends conversando lá no Central Park. É, Central Park, isso. É, exatamente, né? É bem aquele enquadramento de sitcom mais antiga, né? Só que é aquela câmera parada, né? Aí só tem ali a câmera parada filmando o ambiente todo, e aí a câmera tinha que dar uns close aí no personagem que tá falando e tal, mas nenhum momento absoluto de cinema, né? É, aí quando tem as... Aí quando tem as lutinhas na versão, quando tem as lutinhas na versão americana, aí os cara brigando assim na maior parte das vezes em câmera lenta, aí acerta uns sutinhos, as meninas fazem umas piruetas, dão um soquinho, mas não tem aquele ritmo frenético ali que... É frenético, que você vê em Change, uma Flash, uma Mask Man. É, tem todas aquelas acrobacias. E faz umas coisas muito loucas, né? Pô, aquelas acrobacias, aquela cama elástica que eles adoram. Exato, eles adoram. Explosão e cama elástica. Os fios. Sim. E tem cruciais para tocar. Explosão colorida, fumaça, gelo seco para fazer fumaça e camelar. Eu não tenho nada disso lá. Inclusive eu lembro que a gente chegou a ver, não lembro se todas, mas bastante episódio da primeira temporada de Power Rangers. A primeira temporada a gente viu uma leva de Sim. episódios. Eu revendo a... Pode falar. E ainda vimos o VR Troopers, né? Ainda mais que eram cenas de metal de Spielberg. Mas em ambos. Eu lembro que a gente via assim na hora do almoço, né? Que passava. Aí geralmente quando terminava a parte japonesa que matava o monstro, às vezes a gente até ia levar o prato na cozinha. ia fazer outra coisa logo, porque a graça já tinha acabado. Sim. Pô, mas foi assim, os Power Rangers, né? Quando anunciou na Globo, a gente ficou assim, ih, vai passar um novo Changeman na Globo, que isso? E tal. Aí quando estreou no primeiro dia, a gente sabe, entrou, né? Aqueles americanos ali, pô, americano. Lá vem os gringos. Aí a gente nem quis saber, desligou e tal. Aí, né, depois de um tempinho, galera falando muito com a gente resolveu dar uma nova chance. Aí assistimos alguns episódios, mas eu revendo ali a temporada agora, a gente deve ter visto uns 10 ou 12 episódios. Cara, eu achava um porre. E o VR Troopers, exatamente, o VR Troopers que veio depois, a gente assistiu porque a gente lembrava, né, do Spilva, que a gente tinha assistido há pouco tempo na Manchete. E aí a gente sempre tinha curiosidade de ver Metalder, que a gente nunca conseguiu ver porque a Bandeirantes pegava mal pra caramba aqui. Então era a chance de ver os... É verdade, e... VR Troopers a gente viu antes de Metalder, a gente só foi conseguir ver Metalder depois. A gente só conseguiu ver Metalder depois na era da internet. Isso. Mano, que se o Power Rangers era chato, porra, Troopers era ridículo. Pô, Troopers era ridículo, né, cara? Pô, a hora que aparecia as partes americanas que os caras se transformavam, os uniformes americanos. O Spilva com a cabeça de bola. É verdade. Eu não vou nem falar do metal, né? Porque o primeiro Power Ranger, acho que os primeiros, né? Eles não faziam essa coisa, né, da versão americana da roupa, né, isso aí só tinha as partes japonesas mesmo. Aí em VR Troopers e Power Rangers que vieram depois que começou a ter. O Power Ranger, depois eles chegaram a colocar, mas acontece que as roupinhas do Super Sentai eram mais tranquilas de fazer. Aí só acontecia que você via que o dublê ficava mais fortão, que o, né, americanos, os caras eram musculosos e tal, e Tipo, na parte americana, a amarela ficava com o corpo de mulher, porque na parte japonesa ela tinha corpo de homem. De homem, é. Na parte japonesa era um homem. É, Agora. aí Agora você nos. não, vai, Pode tem. falar. Não, é que aí eu não sei se é melhor você fechar essa pensamento. Ah, tá. Agora Pode nos concluir. troopers. Eles tinham que reproduzir as roupas lá dos Metal Hero, aí era mais complicado. Isso aí que eu ia falar mesmo, porque japonês realmente, pô, eles têm uma coisa deles na produção, né, de trabalhar com essas vestimentas, essas coisas, cara, que o americano, o estadunidense não consegue, cara, porque como é que ficava direitinho as roupas, né, de todos os Metal Hero, né, desde os Policiais do Espaço, Jaspion, Metalder. Pô, aí você vai ver lá da TV dos Estados Unidos, porra, aí aquele metal de esquisitão, o espinho, cabeça de ovo. E nem tem desculpa, porque exatamente, é tudo feito pra TV, é tudo Tudo Estados TV, Unidos, sabe? exatamente. É tudo TV, é tudo. Pô, esse toque também é feito com um guaravita e uma coxinha. Então. E eles têm uma criatividade, faz aquela roupa lá que parece mesmo que é tudo de metal, pô. E o cara tinha mobilidade, né? Eles tinham boa mobilidade para lutar. Que eles Coisa. têm a roupa de Crozer, né? Que é uma roupa com material que parece metal mesmo, né? Coisa e tal. E tem a roupa lá Lembra. do Dubré rolar na lama, né? Isso. Lembra de uma cena, uma história do Troopers que a gente viu muito, que a base explode no final e a cena é americana. Eles correndo com a roupa, aí parecia até quase que o pé do Spielberg agarrava no fio lá do negócio. É, porque ele corria igual um zombopo. Correndo igual um zombo. Aí eu até falo, pô, por que que ficou fazendo essa cena americana? Melhor usar só as cenas japonesas pra ação. Que inclusive, Quase. né, os dublês, né, japoneses, com certeza já tem um. Aliás, já tem um Jack, né, que é responsável Isso. pela. Né, as questões de ação na maioria das séries, né? Então, com certeza, os caras já tem todo um preparo ali para lidar com essas roupas, que tudo de baixa visibilidade, né? Que também ter visto dos caras que trabalhavam com o Breno, às vezes não tá enxergando porra nenhuma com aquilo ali, né? E mesmo assim os caras, porra, parece que tá, que tem uma mobilidade, um campo de visão, tudo perfeito, né? Porque. Não. Mas que tá tudo acostumado. Inclusive ali eles chamam, né, de Switch Actor, né, que o cara também atua, né, além de fazer essa ação, que geralmente é outra pessoa ali embaixo da roupa, dublada pelo ator, e o personagem aparece conversando, coisa e tal, né, não se Tem todo transforma só nas cenas de luta. Você pega É. ali, por exemplo, o episódio Demônio da Montanha do Jaspion, o Kurosaki só aparece no início do episódio, o restante é tudo o Switch Actor. Eu sempre gosto de comentar do Metalder, né? Que eu acho o Metalder mais legal quando tá transformado do que quando tá na identidade civil. Sim. O Switch Actor atua melhor. Né, isso aí de fato, o cara que fez o metal de destransformado foi um dos protagonistas mais fracos. Sim, uma falta de carisma legal. Tanto é que chamaram em vários episódios outras pessoas para ajudar. Pô, tem um episódio que eles chamam o Jack inteiro. Aliás, dois episódios. É Vem todo o mundo, o episódio do Atari, Kenji Obas, o Michiruta. Mas ele é melhor do que o cara do Troopers. Ah, sim. O Ryan Steele. Ryan Steele. Aliás, em Troopers nunca tentaram, né? A versão americana nunca tentou reproduzir um mecanoide ou algum dos guerreiros do metal. Não, pô. Não, isso não. Só queria porque eu sempre me lembro, cara, os mecanoides do Spielberg mesmo, principalmente os que tem ali no começo, eu achava muito maneiro que assim, os caras faziam assim, parecia mesmo que eram uns robozão, que eram uns coisas enormes. Uma fantasia super complexa. É, uma fantasia bem complexa, os caras tinham uma mobilidade. E aí eu fiquei decepcionado depois com o Kamen Rider Black RX, né? Que começa dizendo que vai ter monstro robô. E o único que você vê assim nesse estilo que lembra do Spielberg é exatamente só o do segundo episódio, Kubrickan. Depois aparecem uns vagabundos pra caramba. O RX até atuei, tava apertando o cinto ali, passando uma dificuldade. Porque eu acho que sim também. Eu acho sim, porque tinha uns monstros também normal que não chegavam aos pés dos monstros que apareciam no Breck. Sim, é isso. E já no Troopers, né, a Saban, eles só conseguiram reproduzir os soldados Kral e assim mesmo também não ficava do mesmo jeito. Não, porque tinha uns gordos, tinha uns soldados gordos. É, americano come muito cheeseburger e tal, aí não tem jeito. E nem as caras também, a máscara também, eles não conseguiam reproduzir, não ficava direito. Não. As botas, que eu me lembro que os soldados Kroll usavam sapatinhos tipo do Peter Pan. E já na versão americana eram umas botas com cadarço. Bota um coturno mesmo que eu não sei. Não sei se não vai fazer sapatinho, não. É porque, né, Tokusatsu. Ali nos anos 70, acho que nem coisa tanto, não. Mas a partir ali dos anos 80, esse negócio dos soldados, eles sempre tentam deixar extremamente padronizados, né? Os soldados são sempre iguaizinhos, né? Então, eles escolhem sempre as pessoas, eles ficam um físico muito próximo, né? É sempre aquele cara mais magrinho. Tudo mais ou menos na mesma altura, né? Aí chega ali nos americanos. Não, eles não têm essa coisa, né? Aí tem soldado gordinho e tal. E aí, né? Tá falando, né? Que quando a gente foi ver Power Rangers, né? Achava um saco, né? Porque, pô, é muito. Cara, você tá acostumado, né? Com Changeman, Flash, uma coisa e tal. Aí o Power Rangers parece os super amigos, né? todo mundo é igual, todo mundo pensa igual, todo mundo concorda e fica se congratulando no episódio. Muito bem, fulano, você é tão legal. Obrigado, Jason, você é muito bom, Tommy. Bando de chato. Enquanto isso, você assistia Changeman, o Surugi no episódio dá um soco na cara do Hayate e o outro dá um tapa na cara do Uzura. Esse aqui é o líder, que tem aquele episódio que o Uzura tá igual um doido correndo atrás da força terrena e ele se irrita, dá um soco na cara do Uzura. Que fixação é essa? Ele já era um líder linha dura. É, ele só não bate nas meninas. Ele, pô. Exatamente, né? São personagens mais complexos, né? Eles brigam, eles discordam, né? Então os personagens são diferentes, né? E assim, né? O Changeman é um dos que mais, né, delimita, assim, a personalidade e tal. Mas todas as outras. Mesmo indo lá atrás, né, nos anos 70 ainda, tipo, o Go Ranger, né, que é o primeiro Sentai e tal, tem uma certa delimitação, assim, os personagens não são iguaizinhos, né, não ficam assim também, essa coisa chata. Ai, obrigado, fulano, você é um cara muito legal. O Power Ranger é assim, o Ranger é preto, luta dançando, quando não tá de uniforme, claro. O Randy Azul é muito inteligente, fala coisas que os outros não entendem. A Amarela traduz o Luta. que o Randy Azul fala. E o A azul é Rosa é mais luta quando tá patricinha. destransformado. Não, é, tem um episódio que ele não luta, não sabe lutar direito. Só quando tá destransformado. É, quando ele tá transformado, ele tem que lutar, Quem né? for Que é uma... fraco, todo mundo luta. Todo mundo. Porque aí eles trabalham assim com estereótipos, mas mesmo nesse campo de estereótipo, né? Eles não usam realmente a fundo, né? Porque assim, não tem nenhum conflito entre esses personagens, nenhuma, não vou falar nem Não, cara. conflito, nenhum atrito. Nem atrito, assim. Pô, Eu se não vou você entender. for ver, o He-Man tem mais conflitos que Power Rangers. Sim. Não, é uma coisa bem infantil mesmo, que até nesses desenhos, se você pegasse um He-Man, Thundercats, Caverna do Dragão, coisa e tal, os personagens não são tão, pô, tão rasos assim, Sim. tão... Ah, se o Power Rangers fosse como esses desenhos, eu ia adorar, mas não é. É tipo Na Super verdade... Amigos mesmo. É uma coisa meio... Foi uma coisa dos meus filhos carinhosos. Poxa, o Red só é legal quando vai acontecer alguma coisa. Ah, tipo, agora os episódios que aparece o Randy Verde. Ah, agora o episódio que o Randy vai virar o Randy Branco. Mas, pô, aqueles episódios isolados que é só Sim, ação. sim. Nossa, eles são muito chatinhos. Primeiro que todos eles é. Ah. Os Rangers estão conversando, não sei o quê. Ah, vamos fazer uma festa em homenagem ao Tommy. Aí o cara tá observando eles lá do satélite deles, lá com binóculo. Aí, ah, então os Rangers vão fazer uma festa. Os vilões são Vou mandar o estraga monstro. prazer. Os vilões são mais estraga prazer. Eles não podem fazer nada, né? Fulano se inscreveu no campeonato de artes marciais. Ah, vou mandar o monstro pra se inscrever também, acabar com. É tudo assim. É, Vão fazer. imagina você assistir a Changeman, aí o Surugi. Ah, eu vou jogar beisebol. Aí lá do alto o Zilu que observa. Ah, então ele vai participar de uma partida de beisebol, hein? Vou enviar o monstro que é pra atrapalhar. Exatamente, é Tokusatsu, né? É cheio de episódio temático, né? Episódio tem. Pô, realmente tem episódio com beisebol. Depois ali, né? Depois até da vida de cinco ali, porque vai estar de futebol, né? Umas séries, né? E outras coisas assim, isso também, né? Mas eles conseguem inserir isso com algum plano do vilão e tal. Não fica uma coisa sexual. O vilão só faz ficar vigiando o que, que o herói está fazendo para mandar lá alguma coisa para encher o saco. É, isso é falar que Tokusatsu, pô, veja, você assiste assim. Histórias assim que definem assim os personagens muito bem que tipo, pô, assisti uma temporada inteira de Power Rangers e você não tem nada parecido com episódios como o Monstro do Século do Jaspio, o Ninja Solitário do Jiraiya. Não, é sempre uns episódios bem bobinhos, bem, sabe? É como eu digo, o infantil do Japão é diferente do infantil do Ocidente. Toca assim temas que ali o Power Rangers mesmo não arrisca nem dá uma pincelada assim, nem sonho que eles fariam, por exemplo, um episódio como o Ninja Solitário, tá? Então, Por isso que eu episódio todo. digo. Um episódio, né, para ensinar as crianças, né, que estavam assistindo, né, que elas vão ter que lidar com mortes dos mais velhos, né? Pô, nunca que Power Rangers é uma parada Por isso que dele. eu digo que eles são menos que He-Man, porque em He-Man você tem aquele episódio que o He-Man pensa que matou um cara. Sim. Mas tem uns episódios assim que desenvolve bem o personagem, tipo, o pessoal zoa por causa dos conselhos do He-Man, Sim. não sei o quê. Né? Mas na verdade tem ali uma densidade assim maior do que até outros ali da época. Dessas mesmas, eu acho que o He-Man e o Caverna do Dragão, né? Que tem assim uma densidade assim maior de coisas Sim, assim, desenvolvimento de personagens e tal. é. Sim, é que você vê algumas coisas, tipo a história da Rainha Marlena, a história da Tila. Ah, não, cara, Caverna do Dragão tem episódios altamente dramáticos. É, sim. É. Pô, se Outros e tal que não tinham tanto. Power Rangers fosse nesse nível, estaria muito bom, mas não dá, cara. É muito aquém do Tokusatsu. Ah, e tem a coisa também, né? Você vê assim, tem a coisa também da música, né? Tokusatsu, você vê as aberturas, sempre tem aquelas músicas. Aí, pô, você vai ver a musiquinha dos Power Rangers, é aquela marchinha, né? É, eu tô com Eu sorte, sou um trilha Power sonora sempre muito. Ranger. Pô, tô com Não, isso aí sorte, não tem trilha nem sonora comparação. sempre Ele faz mesmo, né? Tem a trilha. A maioria das séries tem uma trilha incidental original, né? Algumas até reaproveitam, né? Mas a maioria ali tem uma trilha própria. E aí tem as músicas cantadas, né? Que todas elas têm músicas originais, né? Feitas especialmente para cada série. E realmente, né? É muito pensado mesmo para cada série. E você pega assim as músicas, a maioria só funciona naquela série mesmo. Sabe? Não Sim. é uma coisa genérica que você poderia jogar para qualquer outra série, sabe? Sim, por exemplo, a dos Aspo, as trilhas dos Aspo para mim não funcionam muito bem na do Giban. O Giban é uma desse caso, né? Que reaproveita. As músicas cantadas não são desse próprio Giban, mas reaproveitou ali da trilha incidental de outras séries, né? E aí, inclusive do Jasper. E realmente, a do Jasper não funciona. Aí a trilha do Metal de no Spectre eu até gosto. A do Jiraiya em Zamps e Bruce Watts para mim ficam horríveis, porque para mim não tem nada a ver, porque a música do Jiraiya é muito música de série de ninja. Ali no Jump do Bruce Watts eles usam umas do Jiraiya, né? E realmente não combina. Não. Os instrumentos musicais que eles escolhem, coisa, tudo você escuta e parece realmente uma música de ninja. Sim. A do Jiraiya só poderia ter sido usado ali no Kakuranger, só que não É. era de ninja. Sim, porque eu ouço a música do Jiraiya, imagino o Jiraiya dando aquela corridinha de ninja. Não vai funcionar numa série que são policiais. Então, é pra você ver, né? Como até nisso também. Lembra cinema também, né? Porque até a trilha assim, é muito pensada para Sim, cada não vai tempo. funcionar você pegar uma música de um filme e colocar em outro. Ah, é, isso me lembra quando o SBT tava passando aquele desenho Street Fighter americano e teve um episódio que eles colocaram a música do Street Fighter Victory. Pô, Ficou horrível. nada a ver. Horrível. Pô, aqueles desenhos que faz lá horroroso, aí você bota lá, aí vem aquela música do Victor. Pô, não dá. Mas então é isso, essa foi a minha experiência aí com o Power Rangers, vi a primeira temporada, agora estou assistindo a segunda temporada que eu estou querendo chegar até a aparição do Ranger Branco. Quero ver como é que os outros, como é que tem a troca de integrante, né? Porque vai trocar o vermelho, o preto e a amarela. Aí eu quero ver se. Aposto que é simplesmente. Ah, vou sair. Isso se tanto, né? Se não aparecer num episódio. Simplesmente apareceu os novos. Ah, com certeza. Ainda não cheguei lá, vou ver como é que vai ser. Mas não deve ser como em Biomena. Ah, pô, com certeza que Até o não, dia né? fizeram a morte. É, você pode ver como é que, né? Às vezes em série americana tem o chamado recast, né? Que simplesmente ele substitui o ator, a atriz, né? Acontece desde um maluco no pedaço até Game of Thrones. Mas ali no, na produção japonesa eles não fazem isso, né? Geralmente eles matam o personagem e colocam outro no lugar, né? Tipo, tanto no Goranger quanto no Bioman tem integrante que morre, né? Porque o ator e a atriz saíram, né? Aí eles vão colocar outro no lugar. Eles não colocam outro no lugar fazendo o mesmo papel. Apesar de que ali no, no, nos Power Rangers até são outros personagens. Só quero ver como é que se dá a troca, coisa e tal. Ainda não cheguei lá. Vamos ver se eu acho legal. Bom, mas então é isso. Chegamos ao fim. Uma coisa é isso, né? Tokusatsu é cinema, né? Absolute cinema. Certo? São produções para TV, mas não é que pega muita coisa emprestada Sim. de outras mídias, né? Como a gente falou aqui, cinema, teatro. Bom, mas então aí já discutimos aí se Tokusatsu é cinema ou não, falamos aí das diferenças aí em relação aos Power Rangers, né? Aproveitamos aí para bater um pouco em Power Rangers. Então, nada conta, né, gente? Eu tenho até amigos que curtem ou curtiam mesmo, não sei. Bom, mas minha cara Dri, esse é o segundo CFMC Sessão Tokusatsu. Onde nossos ouvintes podem encontrar o primeiro programa e até os outros programas que a gente faz aí, o CFMC no cinema, o Conversa Fiada Matou Carambola. Bom, esse e todos os nossos podcasts você encontra no nosso site, tá? No culturapoprigor.com.br e também nas principais plataformas aí de podcasts, né? No YouTube Music, Spotify, Apple Podcasts, Amazon Podcasts, a gente tá tudo lá, né? A gente tá sempre testando lá. Então é só ouvir. E no site você encontra também revistas, inclusive várias revistas do Tokusatsu, né? Marcos fez várias, né? Vai terminando as séries, a gente vai fazendo revistas. E Sim. outras paradas lá no site, vídeos e tal. Tá É, eu tudo lá. inclusive tô vendo algumas coisas que eu não vi quando era mais novo e escrevi o meu review mais recente ali é o da Estrela Fascinante Patrine. Assisti há pouco aí pela internet aí e achei bem legal. Então vamos encerrando mais essa edição do CFMC Sessão Tokusatsu. Muito obrigado aí aos ouvintes. E até a próxima. Fui! Transformação! CFC, Sessão Tokusatsu! Escutar! Já estou escutando! CFMC, um podcast do grupo Cultura Pop Amigo.